muito tempo atrás, numa cidade que ninguém sabe aonde fica, tinha uma igreja que possuía um órgão misterioso. Eram tubos enormes, colocados numa altura elevada, e estavam ali posicionados, ninguém sabe como nem porquê, mas todos ouviam a seguinte história a respeito daquele órgão. Que se alguém desse na igreja a oferta mais preciosa, então aquele órgão tocaria sozinho através do Espírito de Deus. Sempre que alguém entrava naquela igreja para participar dos cultos, especialmente na hora da oferta, procurava dar uma oferta a mais cara para ver se o órgão tocasse. Mas nunca tocava. As pessoas naquela cidade até diziam: isso foi invenção do pastor para arrecadar bastante dinheiro. Isso não toca sozinho nunca. Não há notícias de que isso tenha tocado alguma vez. Dizem que no passado o órgão tocou sozinho pelos dedos de Deus. Mas eu não era vivo. Isso é história que a gente ouve. É tudo conversa. Mas aqueles que acreditavam iam ao culto e davam a melhor oferta para ver se aquele órgão gigantesco, colocado num lugar elevado dentro da igreja, tocasse sozinho. Mas ele nunca tocava. Num certo fim de semana, dois meninos resolveram ir até aquela igreja. Queriam dar uma oferta preciosa para que Deus tocasse o órgão divino. E eles estão indo para a igreja. E um menino dizia para o outro: o que você vai dar? E um dizia: ah, eu juntei todas essas moedinhas aqui e eu quebrei o meu porquinho e vou dar tudo na igreja, porque eu tenho certeza que o órgão vai tocar. Ah, eu também. Tudo o que eu economizei de mesada está aqui na minha mão e eu vou dar na igreja, porque eu quero ver o órgão tocar pelo dedo de Deus. E os dois meninos estão indo pelo caminho e estão se apressando para chegar ao culto, porque a reunião vai começar às 7 horas da noite. Tem muita gente indo para lá e os dois meninos estão na expectativa, principalmente da oferta. Todos querem dar o melhor para o órgão de Deus tocar sozinho. Mas quando eles estão passando pelo caminho, eles veem jogada na calçada uma pobre mulher, uma senhora com muitos e muitos dias de vida, cansada e fraca, não apenas pelo peso da idade, mas principalmente pela falta de alimentação. E aquela mulher estava ali quase desmaiada. E os dois meninos, sentindo compaixão, se aproximaram dela e disseram: senhora, podemos fazer alguma coisa? Ela disse: eu tenho fome. Já tem 3 dias que não como nada. Eu estou sentindo muito frio também. E os meninos disseram: então a senhora não saia daí não, que nós vamos correndo até ali a padaria e a gente vai trazer alguma coisa para a senhora comer. E os meninos correram até a padaria e pediram pão, pediram queijo, pediram leite e compraram também um quindim e disseram: nós só temos isso para pagar. O padeiro contou as moedinhas de um dos meninos e disse: está bem, isso basta, podem levar. E os meninos foram correndo, voltaram lá na calçada e abriram a caixinha do leite e pegaram o pão, fizeram um lanche e deram àquela mulher, que tinha dificuldade até para mastigar porque quase não tinha dente na boca. E eles ficaram esperando com paciência enquanto ela comia. E a mulher disse: como vocês são bonzinhos, aonde vocês vão? E os meninos disseram: ah, nós estamos indo na igreja. A gente queria dar a melhor oferta para ver o órgão de Deus tocar, mas agora quase todo o dinheiro nós demos ali na venda. A senhora não quer ir conosco na igreja assim mesmo? Não faz mal que o órgão não toca. De qualquer maneira, a gente vai sentir a presença de Deus. E a mulher se levantou, revigorada pelo alimento, e foi caminhando com os meninos e chegou até a igreja. Sentaram-se os três no último banco. Então chegou aquele momento máximo da oferta. Aquele momento mais precioso. E o homem mais rico da cidade levou para a frente várias barras de ouro e deu na mão do pastor. E todo orgulhoso olhou para o órgão para ver se ele tocava. Mas ele não tocou. E o homem rico, humilhado, voltou para o seu lugar. Então, a mulher também mais rica daquela cidade levantou-se e levou como oferta o tecido mais fino, a seda mais preciosa para uma nova cortina da igreja. E olhou ela para o órgão de Deus, esperando que ele tocasse. Mas o órgão não tocou. E assim cada pessoa foi levando à frente a oferta mais preciosa e mais valiosa que tinha. E o órgão não tocava. E por fim, restou somente aqueles três, no último banco. Então, um dos meninos disse: nós precisamos ir lá na frente também. Quanto você tem aí de moeda? Ah, só sobrou três. Então, vamos fazer o seguinte: vamos dividir aqui as três moedas entre nós três e vamos os três colocar a oferta lá na frente, porque está todo mundo olhando para a gente. E quando os três foram até a frente e levaram aquelas pequenas moedinhas, as pessoas riam deles. Riam porque que pretensão daqueles meninos com três moedinhas, aquela senhora em trapos, que eles estavam pensando? Mas quando os três depositaram aquela oferta no altar, misteriosamente um vento percorreu toda a igreja, e aquele vento sobrenatural passou pelos tubos do órgão, e a melodia mais doce, a sinfonia mais celestial começou a tocar naquele lugar, e todos compreenderam que os três estavam dando a melhor oferta. Todos na igreja passaram a glorificar a Deus, e o pastor quis saber que oferta era aquela e perguntou à mulher: a senhora é a mãe destes meninos? E ela disse: quem me dera, pastor, ter filhos tão bons. Como assim? A senhora não é a mãe deles? E ela disse: não, eu infelizmente não sou a mãe deles. Eu estava vindo para a igreja também, e no caminho eu senti uma fraqueza e acabei me sentando na calçada, porque tem 3 dias que eu não como nada. E eu fiquei ali vendo as pessoas indo para a igreja, passando por mim, e supliquei por ajuda. Pedi a alguém que me socorresse, que me estendesse as mãos, mas todos estavam apressados e ninguém me deu nada. Mas esses dois meninos, que nunca tinham me visto antes na frente, pararam para me socorrer e me compraram pão e me deram leite e me alimentaram e me trouxeram aqui na igreja. E enquanto aquela mulher falava, o órgão de Deus tocava mais alto ainda, como se estivesse confirmando aquele testemunho. E um temor muito grande se apoderou de todos, e desde o púlpito até a porta da igreja, desde o pastor até o porteiro, todos compreenderam e se lembravam das palavras do Senhor Jesus, que disse: melhor coisa é dar do que receber. Amai ao vosso semelhante. Todos foram se lembrando daquelas palavras de Jesus, que disse: se vós fizerdes isto a um destes pequeninos que creem em mim, na verdade estão fazendo a mim mesmo. Todos, como que esclarecidos pelo Espírito Santo, se lembraram ainda da palavra que está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo.